Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Já dei o meu recado, agora vou me mandar.